O Senhor é minha rocha poderosa, orou. Quando você tem fé, o impossível acontece. Estamos dentro de uma bomba relógio, prestes a explodir, tá ligado? Aonde o sistema ressoa com os gritos incessantes, apontado para a saúde, a educação, expectativa de vida, não existe. Entre perdas e ganhos, não? DJ Bola 8RC, intelectos do gueto, no solo Armagedon.